não venha fazer em meu cabaré um brega. Você não é cigarro, mas eu te trago no peito. Nem a pior bebida, mas quando pega de jeito. Até minha saudade tá com cara de ressaca. E a cura tá num bar, quem dera fosse na farmácia. Tô procurando um drink de amor próprio e desapego, pra ver se eu te esqueço e te deixo pra lá. Tô tomando cachaça, mas é vergonha na cara que eu devo tomar. Um litro na mão e um cigarro na outra, e você na cabeça. Hoje que eu me acabo com a boca do copo beijando minha boca. Bebo até cair, quando cair bebo deitado. Com um litro na mão e um cigarro na outra, e você na cabeça. Hoje que eu me acabo com a boca do copo beijando minha boca. Bebo até cair, quando cair bebo deitado. A cada lembrança dela é um gole, um trago. A cada lembrança dela é um gole, um trago. BC Produções 75981041361. Me liga, bebê. Você não é cigarro, mas eu te trago no peito. Nem a pior bebida, mas quando pega de jeito. Até minha saudade tá com cara de ressaca. E a cura tá num bar, quem dera fosse na farmácia. Tô procurando um drink de amor próprio e desapego, pra ver se eu te esqueço e te deixo pra lá. Tô tomando cachaça, mas é vergonha na cara que eu devo tomar. Com um litro na mão e um cigarro na outra, e você na cabeça. É hoje que eu me acabo com a boca do copo beijando minha boca. Bebo até cair, quando cair bebo deitado. Com um litro na mão e um cigarro na outra, e você na cabeça. É hoje que eu me acabo com a boca no copo beijando minha boca. Bebo até cair, quando cair bebo deitado. A cada lembrança dela é um gole, um trago. A cada lembrança dela é um gole, um trago. Eita, que hoje eu tô apaixonado aqui nesse paredão, escutando esse bregão e lembrando da vozinha, com um litro na mão e dando aquele velho trago. Estourou, meu fio, BC Produções.